das tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Aleluia, Deus. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias seu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante a ti e teu amor. Nunca mais serei igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de paz, das tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, com tua graça estou. Pode dizer aleluia. Tenho redenção pelo sangue derramado no altar por mim. A graça e o perdão são os frutos de viver em sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Diga, Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, com tua graça estou aqui. Com as mãos erguidas, Deus de paz, segura a mão do seu irmão ao seu lado. Guarda as tuas promessas, e mova bem alto. Alto tua palavra, e guia seu destino. Deus de paz, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou.